É, você tinha acabado de dar uma lenta, pelo amor de Deus, os caras não param, não estão mais. O que foi? O Lili Barata voa! O pagodinho bem gostoso a gente dança pra essa galera que é sarada lá da dança. O pagodinho bem gostoso a gente dança pra essa galera que é sarada lá da dança. Vou te ensinar você fazer uma debolada. Você vai ver pra começar a brincadeira. A gente dança assim, a gente dança assim, a gente dança assim. Só venha se mandar, essa dança é aguentada, prepare e vai começar. Só venha, só venha, só venha se eu pedir. Prepare a cintura, o movimento vai surgir. Só venha, só venha, só venha se eu mandar. Mas essa dança é arretada, prepare e vai começar. Só venha, só venha, só venha se eu pedir. Prepare a cintura, o movimento vai surgir. Agora eu mandei. Agora eu mandei. Um pagodinho bem gostoso a gente dança pra essa galera que é sarada lá da dança. Um pagodinho bem gostoso a gente dança pra essa galera que é sarada lá da dança. Vou te ensinar você fazer. Vai rebolar, você vai ver. Pra começar a brincadeira a gente dança assim. A gente dança assim, a gente dança. Vai se jogando, se jogando pra cima. Essa dança é aguentada, prepare pra começar. Só venha, só venha, só venha se eu pedir. Prepare a cintura, o movimento vai surgir. Só venha, só venha, só venha se eu mandar. Essa dança é arretada, prepare vai começar. Só venha, só venha, só venha se eu pedir. Prepare a cintura, o movimento vai surgir. Agora eu mandei. Agora eu mandei.